Panorama Agrícola para 23 de julho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 23 de julho de 2012, Lua Nova está no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: o travesseiro pode ser um bom conselheiro. Confira no Panorama Agrícola de hoje. O governo cria grupo de trabalho para pensar nova estrutura de assistência técnica e extensão rural para o país. O mercado agrícola traz as exportações de carnes no primeiro semestre deste ano. E no Espaço da Mulher, o desfecho da Rio Mais 20 para a agricultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. A alimentação materna durante a amamentação. É importante que a mãe que amamenta tenha uma dieta balanceada e equilibrada. A mãe precisa comer frutas, verduras, carnes, legumes, feijão e arroz. Deve beber bastante água e não deve consumir álcool, fumo e outras drogas, nem tomar medicamentos sem receita médica. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Realizada recentemente a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, representou, pelo menos no papel, um avanço para o setor agro, ao ressaltar a importância da agropecuária dentro da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável. O documento Futuro que Queremos destaca a segurança alimentar e a nutrição e também a agropecuária sustentável. No papel, como dissemos, o segmento político deixou escrito que as nações reafirmam o compromisso com o direito de todos terem acesso a alimentos seguros, eficientes e nutritivos. O documento enfatiza ainda a necessidade de revitalizar os setores de desenvolvimento rural e agropecuário para reduzir a pobreza no campo e incentiva o fortalecimento do acesso dos produtores ao crédito, aos mercados, à saúde, à posse da terra, a serviços sociais, à educação, ao treinamento, ao conhecimento e também a tecnologias acessíveis e apropriadas. Os governos assinaram também promessas de elevar a produção e a produtividade agropecuária sustentáveis por meio de cooperação internacional, de cooperativas, de armazenagem, de pesquisa e do fortalecimento da relação urbano-rural. A Rio Mais 20 disse que a agropecuária sustentável precisa aumentar a segurança alimentar, erradicar a fome e ser economicamente viável, ao mesmo tempo em que conserva a terra, a água, os recursos genéticos, animais e vegetais, a biodiversidade e os ecossistemas. Outros pontos do documento falam em elevar a pesquisa agropecuária e os serviços de extensão para garantir a segurança alimentar. É hora das notícias. O governo criou oficialmente o grupo de trabalho que vai propor a estrutura de um novo sistema de assistência técnica e extensão rural no Brasil. O grupo está sendo composto por representantes do Ministério da Agricultura, Embrapa e Conab, e tem o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como convidados. Até o início de setembro, o grupo de trabalho deve entregar um relatório sobre as diferenças regionais que existem em todo o país para atender a todos os segmentos de produtores e vai apresentar também demandas e contribuições para a formação desse novo sistema de ATER para o Brasil. O governo entende que a assistência técnica e extensão rural é uma importante ação de apoio à agricultura familiar, principalmente para os mais pobres, e a assistência técnica e extensão rural faz parte do eixo de inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria. O Conselho Monetário Nacional autorizou a criação de uma linha de crédito de R$500 milhões para os agricultores familiares do sul do país atingidos pela seca e que necessitem recorrer a esse crédito. Deste total, R$400 milhões são recursos da poupança rural e R$100 milhões do BNDES. O objetivo do crédito é promover a recuperação ou a preservação das atividades de produtores rurais que foram afetados pela seca ou estiagem no sul do Brasil entre 1º de dezembro de 2011 e 30 de abril de 2012. Para ter acesso a esses valores, os agricultores precisam estar cadastrados e possuir uma declaração de aptidão ao PRONAF. Cada declaração dará direito a até R$10 mil, com taxa de 1% ao ano, com bônus de 20% sobre cada parcela paga até a data do vencimento. O prazo de pagamentos é de até 10 anos, com 3 anos de carência, e o crédito pode ser contratado até 31 de janeiro de 2013. Informamos também que o Ministério da Agricultura anunciou o adiamento do vencimento das dívidas de custeio dos produtores de arroz de todo o país, de 30 de julho para 31 de outubro deste ano. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje recebe o engenheiro agrônomo, analista de mercado da Ipagre-Cepa, Júlio Alberto Rodigueri, que vem falar sobre exportações de carnes em 2012 no Brasil e Santa Catarina. Melhoraram ou pioraram neste primeiro semestre de 2012, Júlio Rodigueri? Na verdade, as exportações brasileiras e catarinenses de carnes nesse primeiro semestre de 2012 diferenciam-se no espaço geográfico e por produto. Vamos começar pela carne suína. A carne suína brasileira no primeiro semestre de 2012 teve uma queda de 0,4% no volume exportado e 7% no valor. Isso porque os preços internacionais caíram 7%. Para Santa Catarina, o desempenho foi bem melhor. Cresceu 9% em quantidade, 8% em receita cambial, devido à queda do preço de 1,2%, que foi mais significativa que a média brasileira. E com relação à carne de frango, que é a mais importante? A carne de frango do Brasil caiu em volume, menos 2%, e mais em valor, quase 11%. O valor foi mais influenciado pelos preços, que caíram 9%, do que pelo volume. A carne de frango, os números de Santa Catarina foram mais negativos, 7% na quantidade, menos 19% na receita e 13% nos preços. Júlio Rodigueri, e a carne bovina, que é importante para o Brasil? A exportação de carne bovina brasileira, a catarinense é 2% do volume e 0,8% do valor. A brasileira, no primeiro semestre de 2012, aumentou 5% em quantidade e 3% em valor, já que o preço caiu 1,8%. O que explica todas essas diferenças? Tantos números negativos se explicam pela crise econômica que atinge mais as famílias de menor poder aquisitivo e, por isso, a carne de frango tem desempenho negativo em todos os itens. A carne suína foi bem para Santa Catarina, mas não para o Brasil como um todo. Mas o Estado está retomando sua posição destacada nas exportações de carne suína. A carne bovina, que é de maior preço e das classes mais aquinhoadas, foi bem para o Brasil, menos nos preços, que tiveram pequena queda. Para Santa Catarina, os crescimentos aconteceram em todos os itens da carne bovina, mas os preços baixos, indicando a venda de produtos mais baratos e a mercados menos exigentes. E no ano passado aconteceu a mesma coisa? De 2010 para 2011, as exportações de carne suína e de frango tiveram crescimento tanto para o Brasil como para Santa Catarina. A carne bovina brasileira caiu em volume, mas aumentou em valor, pois os preços aumentaram de 3,79 por quilo para 4,72 por quilo, isso em dólar. Santa Catarina também a carne bovina teve aumento em volume, valor e preço, mas a preços baixos. Em 2011, a demanda das três carnes foi sustentada mais pelo consumo interno do que pelas exportações. Bem, agradecemos a Júlio Alberto Rodiguerre, analista de mercado da Ipagre Cepa, falando aqui no Panorama Agrícola, quadro Mercado Agrícola, sobre exportações de carnes em 2012, Brasil e Santa Catarina. Sobre o mercado interno de carnes, nós vamos falar com Júlio Rodiguerre na próxima segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.